A galera dos Estados Unidos. Nesse horário é mais a turma dos Estados Unidos por causa do fuso horário, entendeu? Galera da Europa já tá dormindo. Galera do Japão tá no corre lá de tarde, né? Quer dizer, agora no Japão. Não, é 11h20 da manhã ainda, velho. A galera tá. É, hora do almoço. E aí. Mas o Marcelo tá acordado. Pô, você tá acordado 11h20. É, sabadão, né, velho? Isso aí, cara. Então, Marcelo, esse aqui é o. Esse som aqui é o Dele Sizomi. Sozimi, Sizomi. Eu separei hoje no Moisés Too Much Information. Que vamos dar ali aqui. É Moisés.ai. É a IA do bem, é a IA do bem. Tem as IA do mal e as IA do bem, né, velho? Essa é do bem no sentido assim. É, separa guitarra. Guitarra, baixo, bateria, separa tudo. Pra gente juntar aqui na hora, na doideira, né? Aí se entra um baixista, a gente tira o baixo. Se entra um. Beleza, então vamos aqui de Sizomi Afrobeat Orquestra. Oi. Aê! Em breve a gente vai fazer um improviso aqui com Marley, grande baixista do Afrocidade aí, ó. De volta para a praça. Afrocidade! Meu irmão, a gente fazia umas jam aqui, cara. Esse bicho chegava e tocava aqui. Daqui a pouco o cara vira um pop, um mega star do Brasil, tá ligado? Rapaz, que é isso? E aí, um lugar confortável para você aí, cara. Ah, não rolou não, notebook? Ah, então. Mas pega uma mesa ali com o nega ali, cara. Ela, né? Acho que nega empresta, né, não, velho? Pra ele? Tá não? Ah, então deixa, né? É melhor que aí, se nega quiser ir embora, é. Não vou dizer. Aí. Marcelo, você vai tocar com sonzeira. Ah, não. Não. É, aí a gente vai fazer a saideira aqui. Não, não dá, porque só dá pra tu disparar coisa na hora. Mas mesmo assim. Não tem outro. Eu teria que desplugar a guitarra, entendeu? Pode ser também. Mas eu acho que é melhor a gente encerrar a internet e ficar só aqui nós. Né? É, tu faz baixo, né? Nele. Ele. Pronto. Tu faz na hora. Ah, meu irmão. O couro vai comer. O couro vai comer na praça hoje, gente. Oh, que glória, meu irmão, obrigado por eu ter nascido e obrigado por estar na Bahia. É, obrigado por estar na Bahia e poder desfrutar de uma jam na praça da primeira cidade independente do Brasil com o meu amigo da Afrocidade Marley, baixista de uma das bandas principais do país no momento. É isso aí, segurando o movimento massa da Bahia. Vou mandar a saideira aqui para ele já ir se ambientando aí. Deixa eu ver aqui. De volta aos velhos tempos, de volta à pilantragem, como diria. Esse baixo ele é chatinho, né, velho? Ele é nojentinho. Enjoado, enjoado, melhor termo, enjoado. Afrobeat desde 2008, cara, na guitarra, não, aí já é 2013, mas eu tocava Afrobeat, cara, na, a gente organizou o primeiro Fela Day de Recife, cara, 2009, homenagem aqui a Nelson Maca, Balbino, José Balbino, 2009 o Balbino me apresentou pro Nelson Maca, né, pela internet. Eu morava em Recife, nem sonhava que moraria na Bahia um dia, cara. Aí o Nelson Maca falou assim, ó, a gente tá organizando o primeiro movimento nacional de homenagem ao Fela Kuti no Brasil, Fela Day no Brasil inteiro, organiza em Recife, velho. Aí eu tinha um amigo meu nigeriano, baterista, tão certo assim, ó, eu falei, baterista, tão certo assim, pá. Aí o cara, a gente fez o som lá, velho. Foi no Iraque, olha o nome do lugar, Bar Iraque. Lá em Recife, Rua do Sossego, o nome da rua, Rua do Sossego. Aí rolou o Afrobeat lá, cara. Aí esse aqui é o... Ah, mas... Eu tenho P2, serve P2 ou P10? Pronto. Ah, então já foi. A long, long time ago, but not be long time at all. Nobody go know, don't be anybody in business. everything you see. Aí ele vai aumentando aqui. And everything you think, everything you shot, and any money you do. Nobody can know. Don't be anybody in business. Yay! Dela Esizome Afrobeat Orquestra, apresentado ao meu amigo Chico Tronic de Oriximiná, Pará, quilombo da Amazônia. É, Oriximiná, lá tem vários quilombos, várias comunidades quilombolas e indígenas. Fui apresentado a esse som por esse meu amigo de lá. My own business, not to make my business. Tell esses homens Afrobeat Orquestra. I've been exposed my son to the public. I've been exposed my son to the public. Everything you say, and everything you do, and everything you want, and everything you get, everybody could know. Grande Sankofa, é. Everybody could know. Grande Chat de Nova York, temos agora a honra de estar ouvindo diretamente ao vivo de Nova York o tecladista Chat, um dos meus tecladistas preferidos desse programa aqui, velho. Diretamente de Nova York. Você está na primeira cidade independente do Brasil, Cachoeira. A independência começou aqui 2 de julho. Não tem 7 de setembro, tem 2 de julho. Nada de 7 de setembro. 7 de setembro não entra em nada aqui na Bahia. É 2 de julho, meu pai. A capital da Bahia é aqui. Primeira cidade independente da Bahia. Acabou. Cidade heróica de Cachoeira, só que tá acontecendo é aqui, ó. Sabadão, tecladista de Nova York aqui, tocando com a gente ao vivo. Baixista do Afrocidade aqui, ao vivo. Vou acompanhar ele, vamos trocar ideia aqui, chat. Welcome to Bahia, certo? You are welcome in this square. 25 Street, Rua 25, Cachoeira. We'll be right back. isso aí. Esse aí foi o Cherk, diretamente de Nova York. Hey Cherk, many thanks, bro. Hey Cherk. É esse som aí. Tá vindo ao vivo de Nova York. Não é em tempo real, tá, gente? Ele toca, aí alguns segundos depois chega aqui pra gente. A gente toca, alguns segundos depois chega pra lá. É, esse ciclo aqui fica rolando. Aí, hey Cherk, many thanks, my brother. You played in a very special square in Cachoeira, Brasil. It was a great pleasure. Tonight we played with Pipax, with many friends, and you, your participation were great. Now we will end. Muito obrigado, Marcelo, diretamente de Niterói. Estamos encerrando aqui o som e vamos começar com o DJ Marley. Aqui, só local mesmo. Vamos sair da internet, sair da Matrix. Essa é a Matrix que vale a pena aqui. As outras é só gastação errada, né, velho? Tá pronto aí, maçã? Marley. Beleza.